Eu não quero por nada te importunar, nem que seja pra você rir. Paro e penso, perco em pensar, até mesmo sobre nós dois. Saiba que assim mesmo eu fui escrever, pra quem quiser entender ou não. Que se o acaso vier te levar, tudo em volta de mim vira um vão. Vou declarar, eu morro de medo de mim. É, e disso tudo não há o que explicar, nada que tu possas querer. Saiba que assim mesmo eu vou te dizer, entenda o que você quiser ou não. Que se o acaso vier te levar, tudo em volta de mim vira um vão. Tudo em volta de mim vira um vão.